Panorama Agrícola para 5 de março de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 5 de março de 2012, este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: amigo de verdade é como o sol, não precisa aparecer todos os dias, mas a gente sabe que ele está lá. Na dica de hoje, um suco bom para a sua saúde. Ituporanga realiza dias de campo em pastagem, piscicultura e sistemas silvipastoris esta semana. E no mercado agrícola, o desempenho catarinense na exportação de carnes. Uma dica que pode mudar o seu dia. Suco de couve ajuda na digestão e previne dores no estômago. Para quem tem uma pequena gastrite, pode ser bem benéfico. Eu disse suco de couve. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Esta semana, nos dias 7 e 8, quarta e quinta-feira à tarde, na Estação Experimental da Ipagre em Ituporanga, ocorrem dias de campo. Nós vamos conversar com o gerente da estação, pesquisador Edson Xavier de Almeida. Quais são os assuntos desses dias de campo, Edson? Nós estamos com a programação montada nesses dois dias, na parte da tarde, como colocasse, das 13h30 às 16h, para receber técnicos, produtores, estudantes aqui na Estação Experimental de Poranga. E a programação consta de 4 estações de campo. A visitação vai ser exclusivamente a campo, não vamos ter a parte de sala. E nessas estações, numa delas vai ser apresentado um trabalho de uma unidade de demonstrativa, de observação na área do sistema silvipastoril, que é uma junção de reflorestamento com eucalipto e pastagem, sob a coordenação do colega nosso da extensão rural aqui da região, colega Mauro Teixeira, em que vai discutir sobre os trabalhos anteriores, os trabalhos que foram desenvolvidos em outras unidades e em propriedades de agricultores, e também os resultados iniciais dessa unidade do sistema silvipastoril, eucalipto com pastagens aqui na estação de Ituporanga. Teremos uma segunda estação que vai ser apresentado o trabalho de piscicultura aqui do Alto Vale do Itajaí, o modelo Alto Vale de Piscicultura Integrado, que nós temos já há alguns anos implantado, e também os resultados e o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da unidade de piscicultura da nossa unidade. Essa estação será coordenada pelo colega Claudemir Chapo, também da EPAGRE, da Regional de Rio do Sul. Após essas duas estações, nós teremos mais duas estações que versarão uma sobre trabalho com a missioneira gigante, que é uma forrageira para pastejo. Será apresentado o histórico dessa forrageira no estado e na nossa região e os principais resultados de pesquisa que vem se obtendo com produção com animais a pasto. E por último, uma estação com o capim-elefante anão, que também tem um histórico de longa data no estado e na nossa estação de pesquisa, né? E também unidades e propriedades, e será apresentado os resultados relevantes, principalmente dos últimos 3 anos, que tem gerado vários resultados de pesquisa junto com o Centro Agroveterinário de Lages, com a participação dos professores do Centro Agroveterinário de Lages, do curso de pós-graduação, em que serão apresentados resultados de produção de carne, ganho de peso, consumo, qualidade de forragem, informações em geral dessa forrageira, que também tem uma importância grande, principalmente para o sistema de produção de leite aqui da nossa região. Edson Xavier de Almeida, da EPAGRE em Ituporanga. Na sua avaliação, Edson, como o produtor pode aproveitar melhor esses 2 dias de campo? Nós temos, Mauro, uma sugestão, e até gostaríamos que as pessoas nos visitasse nesses dias, conforme a divisão aqui da região em termos de Secretaria de Desenvolvimento Regional. O dia 7, na parte da tarde, dia 7 de março, nós gostaríamos que a visitação fosse feita pelos produtores, né, pelos técnicos, pelas pessoas interessadas da região daqui de Ituporanga, que compreende os 9 municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ituporanga. E junto com esse dia, no dia 7, estudantes do CAV de Lages e também do Instituto Federal Catarinense Campos de Rio do Sul também estarão nos visitando. E no dia 8, isso considerando a região do Alto Vale do Itajaí, que nós teremos a maior visitação certamente dessas pessoas, dos agricultores e de técnicos aqui do Alto Vale, no dia 8 ficou estabelecido então para a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul, né, abrangendo os municípios da Regional de Rio do Sul, Ibirama e Taió. Perfeito. Informações importantes quarta e quinta-feira sobre sistemas silvipastoris, pastagens e piscicultura no Alto Vale do Itajaí. Edson Xavier de Almeida, pesquisador e gerente da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, Mário. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola de hoje conversa sobre exportações de carnes. Em 2011 e 2012, desempenho catarinense foi melhor do que o brasileiro. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco Júlio Rodiguer, engenheiro agrônomo da IPAGRE CEPA. As exportações de carne são importantes aqui para o estado. Como fechou o ano de 2011, Júlio Rodiguer? As vendas externas das carnes tiveram crescimento para Santa Catarina, tanto em valor quanto em volume. Mas para o Brasil o crescimento foi só em valor, havendo decréscimos nos volumes, com exceção de um pequeno crescimento do frango, de 2,1. Em relação a 2010, o maior crescimento em valor foi no valor da carne suína catarinense. Esse crescimento foi obtido com um aumento de 26% no volume. O maior aumento dos produtos nacionais foi no valor da carne de frango, 19,4%, tendo Santa Catarina ficado com um aumento muito próximo, 19,1. Perfeito. E os preços, como se comportaram, Júlio Rodrigues? O desempenho catarinense se reforça quando se examina os preços, que cresceram bem mais para o estado, 19%, do que para o país, 12%, no caso da carne suína. Para o frango, a diferença é ainda maior, 16,5% para Santa Catarina e menos 1,4% para o Brasil. A situação se inverte na carne bovina, mas nessa a participação do estado é insignificante. A maior diferença acontece no caso do frango, onde o crescimento catarinense não só foi maior, mas o próprio preço é bem maior, 2,31 dólares por quilo contra 2,8. Por que essa diferença? A diferença de preço deve-se a um maior valor agregado à carne de frango catarinense. Mais partes e menos carcaças inteiras, mais carne desossada de peito, coxas e sobrecoxas e outros requintes que aumentam o preço. Inclusive, é isso que permite que o estado, sendo o segundo produtor nacional, Paraná está à frente, continue sendo o maior exportador, principalmente em valor. Correto. E o que está previsto para este ano, Júlio Rodrigues? A previsão sistematizada que existe é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A sua previsão mais recente é de outubro passado. Para o ano de 2012, o USDA prevê que as exportações mundiais de carne de frango crescerão 4,8% e as do Brasil 5%, enquanto as dos Estados Unidos aumentariam a metade das brasileiras. Para a carne suína, os países exportadores do mundo exportariam menos em 2012, menos 0,4%. O Brasil decresceria mais ainda, diminuindo 2,1%. E os Estados Unidos exportariam 2,8% a mais do que no 2011. Os exportadores de carne bovina aumentaram 4,6% os embarques, puxados que serão pela Índia e pela Austrália, que teriam maiores crescimentos, mas os Estados Unidos cresceriam apenas 0,8% e o Brasil 3,8%. Resumindo, Júlio Rodrigues, o que diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as exportações deste ano? As exportações mundiais cresceriam para a carne de frango e bovina, caindo, mas pouco na suína. E o Brasil cresceria mais na carne de frango e também na bovina, caindo mais que a média na suína. A pauta de importadores da carne suína do Brasil tem se alterado muito por dois motivos principais. A troca da Rússia pela China como maior comprador, tendo esta um potencial muito grande, mas ainda comprando pouco. E a possível abertura dos mercados japonês e sul-coreano, que são grandes importadores, mas têm sido abastecidos por outros países, grandes concorrentes do Brasil. Falou aqui no Mercado Agrícola Júlio Alberto Rodigueri, da Epagri-Sepa. Muito obrigado pelas informações, Júlio Rodigueri. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.